vai terminar, o Santa Cruz vai ser desclassificado na Série C, hein? Tem 2 pontos, só pode chegar a 5. Campinense, o Campinense está indo para 8. Aliás, desculpa, está indo para 6. O Santa Cruz está indo para 6. O Campinense, o Santa Cruz 3. Acabou o jogo, o Santa está fora da Série C. Santa Cruz está fora da Série C, só tem 3 pontos, não alcança mais. Está fora da Série C, só o Campinense tem chance. Jogadores saem correndo do gramado. Os jogadores saem correndo do gramado. Imagine só. Os jogadores saem correndo do gramado do estádio do Arruda. Santa Cruz está fora da Série C do futebol brasileiro. O técnico Bagé. Me poupem. Quase chorando. Jogadores saem correndo. As sociais estão jogando. Não façam isso. Das sociais jogando de lá pra cá. Copo, ainda bem que é copo, plástico. Atenção, né? Atenção, policiamento, né? O clima agora não fica legal. Atenção, policiamento. Torcedor agora, a gente fica até difícil dizer, mas tem que ir pra casa. Negócio aqui é ir pra casa, né, Pedro? Pelo amor de Deus. Graças, né? Já tem um ali preso, o policial prendeu, invadiu o gramado para agredir um jogador do Santa Cruz. Já tem ali um detido pela polícia. E é da esfera, né, Pedro? Muito problema vai acontecer aqui. A gente sabia disso. Alexandre era um Oliveira. Olha aqui o Alexandre. Fica aí. O Alexandre, o capitão. Me penso em tudo. E hoje a gente fez uma decepção dessa, não tem o que falar, não. Chorando. O único que ficou, Alexandre Oliveira, Haroldo Romulo. O choro de quem tem história. Olha, vamos fechar por aqui, mas o Haroldo vai ficar ligado, claro, para qualquer informação, Carlos Miguel também. O Santa está fora da Série C com esse empate aqui no Arruda, 1-1 com o Campinense. Agora você fica com a primeira divisão do futebol do Brasil. Nos aflitos tem Náutico e Grêmio. O comando é do Grau 10 Internacional. Fala aí, pessoal, está no ar mais um podcast. O número desse podcast eu não sei qual é, eu vou ver depois. Faz quase 3 semanas que eu não gravo nada. É que fiquei meio doente esse tempo aí. Aliás, eu ainda estou doente, estou um pouco gripado. A minha voz fanha e meu fungado de nariz não me deixam mentir. Com a animação de sempre, estamos gravando mais um podcast. Além disso, aconteceram alguns problemas de ordem pessoal, familiar, etc. Que eu até cheguei a pensar em relatar aqui, mas eu depois vi que não valia a pena. Porque isso acontece com boa parte aqui dos ouvintes desse canal e as pessoas que eu convivo, aliás. Bem, hoje é domingo, dia 8 de novembro de 2019 e, cara, o ano tá acabando já. Daqui a pouco eu já... Acabou esse ano de 2019 e é isso aí. Mais um ano se passou. E o que mais? Ah, vamos falar do que aconteceu aí. Bem, como vocês sabem, é sexta-feira, o status quo obteve uma vitória espetacular pra eles, não é? O status quo entrou em polvorosa. Tiveram uma vitória que há muito tempo não tinham, que foi a soltura do 9 dedos. 9 dedos, vocês sabem quem é, então só vou falar 9 dedos. E o 9 dedos foi solto, né? Depois da canetada que o STF deu quinta-feira com aqueles... Cara, com aquelas pessoas que no fundo queriam chupar a rola daquele 9 dedos, daquele barbudo 9 dedos. E com isso, sexta-feira ele acabou sendo solto e o que começou a brotar de petista na internet foi foda. Mas eu já tratei de me proteger dizendo que qualquer um que falasse que era petista, falasse Lula livre, eu excluía imediatamente, foi isso que eu fiz. Boa, muita gente já foi excluída, já boa parte já foi deletada do meu Facebook, Instagram, etc. Aliás, aqui uma reclamação. No feed do Instagram, eu basicamente só tô vendo duas coisas: Flamengo e Lula, Flamengo e Lula, Flamengo e Lula, Flamengo e Lula. E caralho, parece que é pra me provocar isso aí. Não curto nada de nenhum desses dois e mesmo assim aparece essas bosta aí. É, porque são duas das, entre aspas, massas de manobra, né, da lacrosfera, enfim. Porque, apesar do... eu acabei falando o nome do... eu falei que ia, não ia dizer, mas foda-se já. Tá bem que o Lula fez o que fez, é um bosta, mas no fundo... ele é só uma engrenagem desse sistema aí. E queiram ou não, ele foi o presidente que melhor soube, entre aspas, se adaptar de uma maneira nada republicana, né? Fazendo conluio, fazendo tudo aquilo que vocês sabem, né? Que acabou levando ele à prisão, da qual ele já saiu, aliás. E... enfim. Aliás, esse é o último podcast em que eu falo de política, porque... eu, depois de sair, cara, eu resolvi lavar as mãos, cara. É muita putaria, muita safadeza, e parece que quanto mais sacanagem o cara faz, mas pompa ele recebe, e, cara, parece que na política tudo isso é potencializado e é isso aí, o que eu, entre aspas, temia tá acontecendo aí. O atual presidente, o Bolsonaro, tá sendo engolido pelo sistema, engolido pelo establishment, pelo status quo. Não adianta ele ser o único, ou um dos únicos que tentam lutar contra, quando tudo em volta dele quer engolir ele. Quer destruir ele para que voltem aqueles que ajudaram a construir tudo isso aí. E... basicamente, ele está sendo engolido cada vez mais pelo status quo e... porque ele não quis se transformar em massa de manobra. E quando você não quer se tornar uma massa de manobra, você é automaticamente excluído. E sexta-feira, este homem foi solto. Numa sexta-feira também, há 2000 anos atrás, também numa sexta-feira, um bandido era solto e aclamado pela multidão. Não vou falar quem, mas vocês sabem. E... é basicamente muita putaria. Depois dessa decisão do STF, não só ele, mas começaram a pipocar várias solturas. Muita gente foi solta, Nardoni foi solto, aquele Roger Adamassi foi solto. Foi uma maravilha, o que Gilmar Mendes sonhou a vida inteira aconteceu. Ele deve ter entrado em êxtase. É, tudo isso aí. Cara, é como disse aquele crápula do Herbert Marcuse. É, o bandido é, antes de tudo, um revolucionário e toda essa engrenagem leva isso muito a sério. E basicamente é isso. Foi isso que aconteceu nessa última sexta-feira. E eu joguei a toalha, quer saber? Foda-se. Aliás, Um dia depois eu fiquei sabendo que isso aí não adianta de muita coisa, porque pelo menos até o momento o Lula só vai poder se candidatar em 2035. Eu digo pelo menos no momento, porque o STF já mostrou que precisa defendê-lo a qualquer custo, e melhor não duvidar. E enfim, também o Bruno foi solto, enfim, aliás, o Flamengo nessa fase aí espetacular, pode vir o Real Madrid, o Flamengo mete 8. Eu não consigo não imaginar o Bruno no gol do Flamengo nesse momento. Claro, sem ele ter feito tudo o que ele fez aí, é impossível não imaginar que o Bruno estaria hoje no gol do Flamengo, e sem dúvida estaria vivendo um momento de consagração definitiva. E eu comecei a acompanhar, como todo mundo sabe, futebol lá pelos idos de 2005, 2006, 2007. Nessa época eu via o Bruno jogar. O Bruno foi pro Flamengo em 2007. E cara, ele era um goleiro muito, muito arrojado, fazia muita defesa impossível. Assim, defesa tipo o Rogério Ceni na final do Mundial com o Liverpool, enfim. E tipo, eu imaginava daqui a pouco ele ia estar na seleção, etc. E eu acho até que ele chegou a ser convocado. Aí ele ganhou em 2009 o Brasileiro com o Flamengo, etc. Aí em 2010 começou a pipocar essas coisas. Aí ele tinha se envolvido numa treta lá. Ele tinha, eu acho que ele tinha agredido lá umas travestis lá num sítio, uns tempos aí atrás, antes dele ter matado a moça aí. E enfim, muitos BO com relação a ele, mas como goleiro, sem mentira nenhuma, é um dos melhores que eu vi jogar. E é impossível não imaginar que se o Bruno não tivesse feito as cagadas que fez, até mesmo matado essa garota aí, apesar de nunca ter encontrado nenhuma prova concreta, o corpo não tenha sido encontrado, etc. Mas ele praticamente jogou a carreira dele no lixo, cara. E imagino que se hoje, que se o Bruno tivesse colocado a cabeça no lugar, feito tudo certinho, hoje eu me atrevo a dizer que o Bruno estaria no estágio de um Fábio no Cruzeiro, de um Rogério Ceni no São Paulo, de um Marcos no Palmeiras, porque esses três são quase que sinônimos dos clubes onde eles jogaram. No caso, o Fábio ainda joga. E no caso do Bruno, ele podia ser isso, mas ele acabou jogando fora. E de certa forma é triste, porque era um goleiro muito promissor. Pelo menos eu acho isso. Era pegador de pênalti, essas coisas, e enfim. E no mais é isso. Igual o Nando Moura fala, mais um dia no país da puta, da putaria. Aliás, quinta-feira foi foda, hein? A batalha entre Glenn, o Verdevaldo e Augusto Nunes. Eu só na pipoca e na Coca-Cola pra assistir essa cena memorável. Foi espetacular. Seu covarde. Imagina o Glenn, o Augusto Nunes e o Luxemburgo brigando. Oxê, moleque chafado. foi foda. Aí o Augusto Nunes querendo dar um tapinha nele, eu, o Glênio também, foi uma bosta. Foi muito engraçado. Não, mas é isso aí. Mais um dia no país da putaria, repito. E é o último podcast que eu faço, que eu falo de política, nem falei tanto de política. É, e eu meio que tô meio que desmobilizado. É muita sacanagem, muita putaria pra você aguentar, e tô pulando fora aí. E espero que vocês tenham suportado esse podcast aí. É isso aí, adeus.